No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Novamente de tempo chuvoso, semana chata, tempo instável e deve seguir assim até o final de semana. A mínima foi de 18 graus e a máxima deve ser de 25 graus, como eu disse, com chuva no decorrer do período. Aqui no centro da cidade, 21 graus a temperatura. Bom, a agenda do programa do Estúdio Condá é sempre muito dinâmica e a gente aborda aqui toda a série de assuntos. Na segunda-feira, para quem não acompanhou, esteve aqui o deputado federal João Rodrigues. Conversamos sobre muitos fatos, mas fundamentalmente sobre dois, que foi a presença dele, né, na nossa agenda, no nosso dia a dia, nas notícias, em função de dois pontos. Primeiro ponto foi a sua discussão com o deputado federal, João Willis, e num segundo ponto, o retorno, uma ação do Ministério Público sobre um assunto que ele já diz, julgado já, né? Um processo que ele diz, olha, o Ministério Público faz a sua ação, mas é um processo natimorto, porque ação semelhante já transitou, já foi para o Supremo, desculpa, e ele foi inocentado. Sendo assim, ficou, né, nessa fala toda, ficou o sentido de ouvir a palavra do João Rodrigues. Quando ele explicou isso tudo, foi citado também, olha, a sua volta, o seu nome volta, retorna, por conta também dos vereadores de oposição. E aí vieram aqui vereadores de oposição para fazer essa fala, para dizer, olha, tem que ficar vigilante, porque existe um novo processo do Ministério Público. Quando o João Rodrigues fez o contraponto dele, ele disse, bom, muito me estranha que vereadores que me questionam também deveriam ser questionados. Foi mais ou menos nessa linha a fala dele. Eu não voltei para ouvir o áudio do programa, mas foi alguma coisa nesse sentido. E aí, quando chegou na questão de vereadores de oposição, ele citou o Marquezine e disse, olha, por exemplo, né? O vereador Marquezine tem a sua atuação como empresário, é sócio de empresa, e ele disse, se o vereador Marquezine constituiu empresa na época em que era assessor parlamentar, aí pode haver quebra de decoro. Porque o decoro prevê o quê? Uma série de ações para o parlamentar, para o gabinete do parlamentar, no sentido de ações, essas ações devem constituir uma situação exemplar de atos, né, de palavras, enfim. E vai contra o decoro, por exemplo, abusar de prerrogativas que os parlamentares têm, ou então a percepção de vantagens indevidas. E aí ele disse, olha, se aconteceu isso, quer dizer então que houve o recebimento de vantagens por conta do tempo. Se. Em função desse se, né, a gente vai para o intervalo comercial. É uma questão, claro, de contraponto, enfim, o vereador Marquezine aqui foi citado, citou, é a dinâmica do programa e a gente sempre, com toda certeza, abre espaço. Então a gente vai para o intervalo comercial e entende um pouco esse conceito. O que é quebra de decoro? Quem é que está ligado a isso? Haveria? Não haveria? O deputado Nassir, ele solicitou um tempo justamente para explicar isso, para dizer, olha, eu quero fazer, porque é uma questão pessoal, enfim, né? E ele quer fazer esse contraponto. Vamos falar também de mandato, não vai ser só um programa inteiro acerca da empresa do Marquezine. Mas é por aí que a gente começa depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. Grande Oeste.

Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Antes de eu conhecer o amargo da Natural Ervas, eu não tinha saúde nem vontade de viver. Há 11 meses atrás, eu lembro como se fosse hoje, um amigo me falou: Eu tô sentindo que tu não vai bem não de saúde, viu? Faça como eu, vá na farmácia e compra o amargo da Natural Ervas e tu vai ver como tua vida vai mudar pra melhor. Ouvi o conselho dele e fui direto na farmácia. Eu comprei o amargo da Natural Ervas e eu vi o quanto a minha vida melhorou. Hoje eu transpiro saúde e as pessoas vivem ao meu redor, só falando. Homem, tu tá é bom de saúde, hein? E eu falo pra eles, faça como eu, passe a tomar o amargo da Natural Erva todos os dias que tu vai ver a tua vida melhor. Mas atenção, cuidado para não ser enganado quando for comprar o amargo. Só compre se for da Natural Ervas. Blitz Total Schumann, os melhores preços do mercado. E com todos os colchões em 10 sem juros. Conjunto box com molas ensacadas, 999 em 10 sem juros. Conjunto box em tecido suede com molas ensacadas, só 10 de 129,90 sem juros. E box conjugado em tecido bambu, só 499 em 10 sem juros. Mas é só nesta quarta e quinta. Blitz Total Schumann, vem pra cá, realiza. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 3 minutos para as 9 horas da manhã. Eu estou rindo, desculpe, mas é porque comentava aqui no intervalo com o Marquezine essa sensação de que, em muitos aspectos, o nosso Brasil não funciona, né? Aparece uma solução, mas em cascata nessa solução aparecem trocentos dispositivos para que essa solução não aconteça. É uma conversa meio generalizada. Quero voltar ao foco aqui. Bom dia, vereador Marquezine. Vamos abrir, então, esse espaço, um espaço, digamos, de contraponto. Bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia à direção da rádio, a pessoa do seu Lang, todos os funcionários desta casa. Quero cumprimentar em especial os nossos ouvintes, os teus fiéis ouvintes, aqueles que nos acompanham neste programa, e me coloco à disposição, então, para que a gente possa dialogar aqui sobre diferentes temas, em especial as inverdades que são ditas por uma figura pública, política, que está enrolado até o pescoço e que eu quero aqui ter a oportunidade de me manifestar em relação a isso. Pois é, eu comecei aqui pelo conceito do que é o decoro. E justamente porque é um conceito muito amplo, não dá nem tempo para a gente aqui explorar todo ele. Mas ele fez a seguinte ligação, o João Rodrigues. Ele disse, olha, não se pode aceitar ou é questionável, né, se falar em obtenção de vantagens em função do cargo que se ocupa, né? Ah, obteve benefício pessoal em função do cargo que ocupa. E aí ele fez e disse, olha, se aconteceu isso com o vereador Marquezine, isso tem que ser apurado, no sentido de que, dando a entender o quê? Eu sou muito direta, acho que o espaço do programa para ser bem utilizado deve ser feito assim. Disse, olha, se era funcionário, se era assessor parlamentar, se nesse período registrou empresa, né? E começou a obter facilidades, isso é quebra de decoro. Como é que se contrapõe essa fala? Quebra de decoro, Raquel. Por exemplo, eu vou falar hoje aqui muitas vezes que faltou com a verdade. Eu não posso dizer fulano de tal mentiu. Se eu falar a palavra mentiu, pela lei orgânica municipal, pelas leis constituídas, isso é um motivo de quebra de decoro parlamentar. Se eu utilizar o meu mandato para obter influências, benefícios próprios, por exemplo, se um vereador, se elegeu vereador e com essa influência ele faz a troca do seu voto na Câmara por cargos comissionados, e isso for comprovado, isso é quebra de decoro. Se você tiver uma empresa que ela tem relação pública direta e você obter benefícios, isso ocasiona improbidade e quebra de decoro. Mas a referência em relação à minha à empresa, no qual o deputado João Rodrigues está muito preocupado, não é com o andamento, com o patrimônio, com a obtenção de licenças e tal. A preocupação deles está comigo em relação ao mandato, ao desempenho do meu mandato, Raquel. O meu mandato tem buscado fazer uma fiscalização ferenha em cima de todos os investimentos, em cima de todas as licitações, na questão da gestão pública local. E que envolve diretamente o ex-prefeito João Rodrigues. É isso que está preocupando. A nossa atuação põe o dedo na ferida. A nossa atuação tem impedido de inúmeros superfaturamentos. Tem impedido de dar ajuste em obras públicas. E eu acredito sinceramente que é isso que está preocupando, porque o índice de aprovação do governo municipal, no qual esse cara manda e desmanda, está baixo. A população percebe e começa a cair a máscara desse cidadão, Raquel. O que, que eu quero dizer com isso? Quando vem uma denúncia vinda do João, me preocupa muito menos. Sabe por quê? Porque ele está envolvido até o pescoço com o rolo. Está envolvido até o pescoço com o rolo. Primeiro, ele ainda não está na cadeia por conta de que a justiça dá oportunidade para inúmeros recursos. Até que a justiça não tenha, no máximo prazo de um processo de 2 anos, permite que políticos façam todos os rolos e deem oportunidade de defesa, a ponto de que o processo da escavadeira de Pinhalzinho já está 2 anos parado na mão de um ministro que só lhe dizer cumpra-se a decisão. E a sentença é de mais de 5 anos de prisão. Eu tenho que ser muito didática, Marquezinho, até porque nós estamos aqui falando de outras pessoas. Eu vou chegar lá, Raquel. Esse cuidado. Eu vou chegar agora, lá. A alusão feita pelo Marquezine é aquele caso da retroescavadeira. E aí fica a questão. Está sob a decisão, o poder de decisão do Supremo Tribunal. Então, tanto pode vir aqui o João Rodrigues e dizer, sim, isso vai se extinguir, é fato. Tanto pode vir a oposição e dizer, não, ele precisa ser condenado, é fato. A questão é que, enquanto essa decisão não sair, fica essa arbitração de valores. Sim. Sim ou não. Mas você abriu dizendo aqui que a atuação dos vereadores da oposição tem fomentado na entrevista do João aqui, de que ele dizer se esse é o caso, tem gente da oposição que está envolvido em benefícios na esfera pública. Eu tentei repetir a fala do João Rodrigues. E eu estou dizendo para ti que a preocupação deles não é essa. A preocupação é por quê? Porque nós estamos acompanhando de perto o processo que foi levantado pelo Ministério Público Federal em relação aos rolo, ao superfaturamento em relação à merenda escolar, no qual envolve diretamente o ex-prefeito João Rodrigues, deputado federal. Essa também, desculpa interromper, mas voltando um pouco no tempo, eu tenho sempre essa preocupação, foi a pauta de um programa que fizemos aqui, eu e o Marquezine. O Marquezine me entregou, então, o resumo do que constava da ação do Ministério Público. Aí vieram, só porque assim, tem gente que diz, estou cansada, não quero mais ouvir. Então, vamos lá. O Marquezine esteve aqui, fez alusão a isso. Vieram aqui os advogados de defesa do João Rodrigues, explicaram a situação, até falaram, olha, essa ação do Ministério nasce morta, porque a ação semelhante já foi julgada, né, e se concluiu no Supremo de que não havia fundamento, e agora se repete essa ação. Nós chegamos até aí, Marquezine. Então, eu não quero assim desviar, mas eu quero o entendimento de que esta, eu entendo a sua interpretação. Você diz assim, olha, eu incomodo, né, e aí, eu sou incomodado? É isso que se refere a ação e reação? Só para concluir, Raquel, é uma outra inverdade que é dita, de que o processo nasce morto. O processo não é o mesmo. Ele foi, olha, 17/9/2015, o Ministério Público Federal pede o ressarcimento, o reembolso de aproximadamente 8 milhões de reais de dano causado ao erário público. E quem ele propõe, quem que tem que devolver? A secretária da Educação, o ex-prefeito e a NutriPlus. Certo? Isso ocorreu entre 2007 a 2009. Por isso que nós lá na Câmara aprovamos, inclusive, Raquel, o afastamento da secretária com votos de vereadores da situação. Porque se constatou, diz o processo, mais de 100 irregularidades. Mais de 100. Está aqui no processo, eu tenho ele em mãos aqui. E significa o quê? De 2007 a 2009, 100 irregularidades? Tu imagina o que acontece de 2009 até 2015, que é a mesma secretária, a mesma empresa, com os mesmos critérios, e quem define quantas porções são buscadas para servir para os alunos, continua sendo o mesmo cargo. Então, significa que o desvio pode estar, ou o superfaturamento, ou o número maior de porções estão sendo pedidas, continua da mesma forma. Um exemplo aqui, da escola da Serraria Reato, o máximo de porção aceitável era para ser 500 na semana, e foi 750. Significa o quê? Que teve um valor a mais de 46% daquilo que era a licitação previa. Então, todas essas questões, Raquel, para não me alongar nesse ponto, sim, eu quero te dizer o seguinte, que é isso que está preocupando, veja só o que diz, eu quero fazer leitura disso aqui para depois voltar. Ou seja, até março, marco final da fiscalização, a administração municipal deveria ter solicitado 9.934 porções, e no entanto solicitou 14.517, 46% a mais. Diz aqui, um exemplo, 500 alunos do educandário pediram-se 750 refeições. Daí eu vi, dizendo aqui que o aluno resolveu de comer mais que uma porção. Não, a nutricionista pediu, foi licitado o cardápio conforme a necessidade dos nutrientes que o ser humano precisa para se alimentar. Só para ler outro, para concluir essa parte. Os formulários relatam centenas de falhas na execução contratual por parte da empresa, incluindo falta de higiene no local, de higiene pessoal e de uniformes, pessoal insuficiente e falta de orientação das cozinheiras, imobiliário, equipamento e utensílios, sem manutenção em péssimo estado de conservação e de substituição, problemas adicionais no caso de armazenamento de alimentos, problema da qualidade dos insumos, ou que dificultam o preparo, bem como alimentos não etiquetados e não identificados, então pode ser que sejam, inclusive, alimentos fora do prazo de validade, com problemas de cozimento, de higiene dos alimentos no preparo, quantidade inferior ao desejável em alimentos como carne, quantidade insuficiente de refeições, falta de coleta de amostras diárias, falta de cardápios impressos nas escolas. Então, o que que diz tudo isso daqui? Isso que me diz que pode estar acontecendo os mesmos rolos que acontecia no passado, e que daí a gente vem aqui e diz, a gestão pública está comprometida, porque não tem uma fiscalização da arrecadação de 1.900.000 que os cidadãos chapecoenses arrecadam. Agora em relação à minha empresa. Pois é. O que que acontece? Eu tenho uma pequena empresa onde tenho mais 3 sócios, 2 filhos meus e mais um sócio. No qual o patrimônio dela é bem menor que as caminhonetes da família desse cidadão. É bem menor, bem menor. E eu não me escondo atrás de uma família, para justificar o enriquecimento. Não é de mim, que por aí a população fala que tem inúmeras áreas de terra na região do Borma, Xaxim, que tem inúmeras coberturas em Chapecó, em Itapema, e dizem que até nos Estados Unidos. Não é de mim que dizem que tem inúmeras rádios em nome de outros. Então, eu nasci em Chapecó, eu continuo morando na mesma propriedade onde eu nasci. Tenho uma família, e é por isso que eu estou aqui, porque ele tentou manchar o nome da minha família. Então, a minha empresa tem transparência, ela participa de pequenos projetos de construção de CGH. O que é isso? É uma CGH? CGH é uma pequena central geradora, que ela vai, até o ano passado, era até 1 megawatt. PCH é de 1 a 30, e de 30 para mais é UHE, usinas hidrelétricas. Então, são de pequenos impactos ambientais, e eu quero fazer um desafio aqui, Raquel. A nossa empresa só tem uma licença que ela é expedida por órgão estadual. Por exemplo, tu tem que lançar todo um projeto, tem que contratar uma equipe de profissionais qualificados, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro ambiental, arqueológico. Todo esse processo tu protocola na Fátima, que é o órgão estadual licenciador ambiental. Tu protocola na Celesc, tu protocola na Secretaria de Recursos Hídricos, Pasteur, outorga. Nós conseguimos essa outorga, acho que foi em 2011, que agora está construindo uma pequena usina aqui em Chapecó, no qual eu participo com um pequeno no percentual. E tem outros sócios, tem sócios de Maravilha, tem sócios de Santa Terezinha do Progresso, tem sócios de uma empresa de Chapecó, uma idônea, e eu e o meu sócio participamos. É a única licença que nós temos. Nós não temos, porque ele alegou aqui que na gestão de período de eu ser assessor, através do deputado no qual eu era assessor, o Vignatti, que obtinha facilidades, tráfico de influência. Ele é liviano quando ele afirma isso. Ele é imoral. Ele falta com a verdade. Ele falta com a verdade. Por que que falta com a verdade? Porque nós não temos nenhuma licença. Nós não temos nenhuma outorga na questão da esfera federal. Não existe nenhuma. E eu faço um desafio. O dia que ele vier aqui falar de novo sobre isso, ele que traga uma prova concreta de que há uma licença do governo federal para a minha empresa Cris Participações. E se ele trouxer aqui um documento que seja verídico, no outro dia eu renuncio o meu mandato. Eu estou falando com muito... Tu está olhando para mim, está vendo o quanto isso me entristece de expor uma pequena empresa que está remando para tentar, como é o caso de todas as empresas no Brasil, as pequenas e médias, Raquel, que não tem crédito para nada, que é quem gera imposto, quem paga a carga tributária, é quem de fato gera empregos. E daí um político mal intencionado, porque está com a corda no pescoço, na justiça, que está enrolado, aí vem aqui querer colocar todos os políticos na mesma vala. Comigo não. E ele não vai me amedrontar. Se o interesse desse grupo, eles propagaram pela cidade inteira, de que eu estou ficando rico com isso. E aí, pior ainda, Raquel, que ele fez, foi injusto com os pequenos agricultores, com os agricultores familiares, porque ele disse que um simples agricultor virou especialista em PCH. Agricultor, pequeno empresário, operário, com a prática que vai adquirindo no dia a dia da sua profissão, do seu trabalho, vai virando especialista sim. O agricultor virou especialista porque antigamente colhia 40 sacos de milho por hectare, hoje colhe 200, porque teve a oportunidade de adquirir conhecimento. Olha, eu quero te dizer o seguinte, Raquel, então, para terminar essa parte, a minha empresa é transparente, não me escondo atrás de família nenhuma para projeção. Os bens meus estão, o que é da empresa, o que é da propriedade rural, é da propriedade rural. São os dois bens que eu tenho, tá? E com muita dignidade, ficamos 5 anos sem obter uma licença prévia sequer no estado de Santa Catarina. Não sou eu, todos os empreendedores do estado de Santa Catarina, por conta de uma ação do Ministério Público Estadual, impediu a Fátima de conceder licença. Então, assim, foi um caos, porque as pequenas usinas poderiam estar gerando o caos do colapso, inclusive do valor da energia, poderia ser outro se não tivesse esses embargos. Mas tudo bem, a questão ambiental também tem que ser levada em consideração, e que tem uma tramitação e que nós temos que respeitar e que nós concordamos com ela. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte em relação a isso. Eu não vou me calar. Cada vez que esse cidadão vier falar em verdade a respeito da minha pessoa e que atinge diretamente a sigla partidária a qual eu pertenço, com muita honra. Eu estou no PT desde 84 filiado, Raquel. Eu sou daqueles PT que ainda ajudava a fazer roça comunitária para formação de líderes. E eu não mudei. Agora, se tem políticos do PT a nível nacional que se enroscaram no lamacéu, como tem políticos aqui de outras instituições partidárias que se enroscaram no lamacéu, eu não tenho nada a ver com isso, eu combato isso. E quero ver eles, primeiro, julgados, direito à defesa, e ser condenado, que cumpram exemplarmente com a devolução dos recursos públicos. Então, para mim, é isso que está em jogo. Eu não vou me calar, eu fui eleito com 1.929 votos pelos trabalhadores, pelos pequenos empresários desta cidade, no qual me homologaram, através das minhas propostas de campanha, ser o décimo mais votado desta cidade. Com muito orgulho, quero continuar honrando o meu mandato. E é assim que vou fazer, vou brigar para que as creches estejam abertas, para que a gente tenha estradas de melhor qualidade. Depois nós vamos falar do nosso mandato, Raquel. Sim. E daí eu quero poder dizer para a população exatamente isso, o que eu estou fazendo, porque a população provavelmente, Raquel, não quer saber dessa briguinha entre político. Eu não queria estar aqui tendo que... Gostaria de saber se o João foi atrás dos 21 vereadores, que quase todos têm empresa, uns trabalham no setor profissional diferenciado, um é professor, outro é advogado, outro é pequeno empresário, outro transporte coletivo, outro de farmácia. Sim, todos os vereadores têm um pequeno negócio. Mas que bom que a gente tenha um pequeno negócio, porque a pior coisa é você estar agarrado nas tetas da máquina pública, como existe muitos e muitos nesta cidade, inchaço na máquina pública, porque não tem um poder de sobrevivência. Eu estou na política porque eu tenho convicção de que meu mandato pode ajudar, fazer uma discussão para melhorar a vida das pessoas. E é com essa firmeza que eu trabalho. É por isso que o meu mandato tem o slogan: determinação e compromisso com você. Quando eu pego uma causa, eu não sossego até não ir até o final. E eu tenho uma equipe de assessoria, tenho dois assessores qualificados, dois professores que têm graduação e que me ajudam para fazer com que o meu mandato tenha reconhecimento na cidade. E é isso que preocupa, porque eu ponho o dedo na ferida. Não sou eu, tem outros vereadores da oposição que põem o dedo na ferida, inclusive vereadores da situação, que não concordam com o que está acontecendo nessa cidade. E por isso, cidadão, você tem que compreender de que eu estou desempenhando a minha função. Agora, Raquel, falar do bem, que nem eu ouvi falar aqui, paladino da moralidade, eu quero perguntar o seguinte, Raquel, para o cidadão que vota nele, para as pessoas que estão nos ouvindo: você concorda que um deputado eleito por você, que é evangélico, que é carismático, que é cristão, que é pessoa do bem, que em plena sessão esteja assistindo vídeo pornográfico? Se você não está bem com a vida, deputado, se você não está feliz e precisa desse tipo para se realizar, faça isso escondido, mas não num espaço público que a população te delegou. Essa coisa do preconceito, Raquel. Esse cidadão já foi processado por trabalhar questões indígenas, por falar de cultura indígena. Esse cidadão, depois que veio para Chapecó, propaga o ódio na cidade. Ele não fala uma coisa que não seja atacar, de fazer sair sangue. Vamos parar com isso. Nós precisamos, quanto políticos, gestores ou legisladores, fazer a nossa parte para trazer, sim, coisas que engrandecem a nossa cidade. Eu pergunto para você que votou nele, deixa cair a ficha, analise, vai na justiça e pega a cópia dos processos, que nós estamos falando é coisa grave. Eu não acredito que você, cidadão de bem, admite que, segundo o Ministério Público Federal, inclusive pede para devolver quase 8 milhões de reais da merenda escolar da merenda escolar, cidadão. Você, pai, que tem tua criança que às vezes volta ao meio-dia com fome da aula, porque o cardápio que foi servido não é aquele proposto pela licitação, porque não tem o acompanhamento, segundo o próprio Ministério Público Federal, quando investigou nas 19 escolas, percebeu isso. Quando que era para servir uma porção, assim, um prato com os determinados ingredientes individual para cada aluno, é colocado num buffet, para não poder fiscalizar a quantidade que se é conforme a Acha que eu estou falando bobagem aqui? É o Ministério Público Federal que está preocupado também com isso, como eu estou, como você, cidadão de bem, deve estar preocupado. Depois, Raquel, eu quero falar de outras coisas em relação que envolve a gastança do dinheiro público em Chapecó. Bom, eu vou fazer o seguinte, vereador. Eu recebi aqui, claro, ouvinte, como acontece em outros programas, hoje eu estou sendo muito cuidadosa, tentando ser bem parcimoniosa para equilibrar. Eu também. Mas mesmo para explicar para o ouvinte. Então, já tenho, recebi aqui, e sim, o ouvinte já me mandou um e-mail dizendo, está aí com você? Sim, está aqui comigo, um artigo da revista Isto É, que diz pequenas hidrelétricas, grandes negócios, e que o Ministério Público investiga a participação de políticos em concessões da ANEEL. Quando o vereador fala, diz, olha, não, ficou tudo parado e a gente independe do governo federal, existe um questionamento dizendo, pois muito bem, Fátima é governo federal, IBAMA é governo federal e há aprovação nesse sentido. Então, eu vou chamar intervalo comercial, vou fazer uma leitura breve que o ouvinte aqui me cobre em relação a qual seria o problema, né, aludido às PCHs, foi essa alusão que o João Rodrigues fez, esse é o motivo central da vinda do Marquezine. Então, a gente faz o intervalo comercial e na volta a gente entende esse contraponto. É uma revista de circulação nacional chamada Isto É, né? Eu vou ler essas partes aqui e aí o Marquezine tem o tempo para fazer o contraponto, porque ela, mais ou menos, a matéria é consonante com o que o João Rodrigues disse, né? O sentido de ficar sempre o entendimento de que, uau, PCH virou um mega negócio. É um negócio bom, é um negócio que depende para ser esse mega negócio. Essa é a situação que a gente imagina, né? Eu não conheço tecnicamente os parâmetros, mas enfim, ou os processos melhor. Mas se diz o seguinte, PCH é a bola da vez. PCH é um ótimo investimento, mas desde que tenha um bom apadrinhamento para fazer o processo andar, né? Então a gente vai fazer esse intervalo comercial e na volta o contraponto. A gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Olha lá, eu preciso encontrar. Ufana, você irá encontrar a maior variedade em produtos e com o menor preço da cidade. Ouça, lindas cortinas prontas a R$29,90. Bermudas masculinas em tactel a R$9,90. Camisas gola polo masculinas a R$18,90. Camisetas em malha de algodão a R$9,90. Calças jeans adulto a R$23,90. Camisas social masculina, manga curta a R$29,90. 5 panos de copa a R$9,90. Atoalhados de mesa a R$8,90 o metro. Saias em viscose a R$39,00. Sutiãs com bojo a R$9,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não. Sorte que o Sicoob tem a solução. O Sicoob Card.

Processo, investigação é sigilosa. Segundo, sempre se entende que existe algo por trás. Eu trocava essa ideia com o vereador no intervalo. Como são assuntos velados, específicos, técnicos, o cidadão não acompanha, a desinformação leva ao pré-julgamento. Ah, então tem problema aí. Tem, como se diz no português coloquial, tem caroço nesse angu. No sentido de que há alguma facilidade. Aí já tem gente aqui adiantando, perguntando, pois é, qual é a ação? Se você é sócio, o vereador, desculpa, é sócio do Cláudio Vinhati, enfim. Existe realmente todo esse trâmite? A história dessa aprovação que relata que a Isto É independente, ela faz crer que para conseguir tem que ter padrinho forte. Como é que a gente deve interpretar essa matéria? Primeiro de tudo, Raquel, antes de nós começar essa discussão, esse material da Isto É Impresso chegou aqui na tua mesa, mandado por alguém... Olha, que, já te digo quem. Está aqui tá, ele, porque ele diz, ó, você alguém, tem a matéria. Quem sim, me disse isso, tem o e-mail dele aqui. Mandado por alguém que tem ligação com os interesses... Bruno Ferraz. Eu gostaria de ter o e-mail desse cara, vou lhe disponibilizar aqui. Porque é o seguinte, ó... Eu volto a falar, a Fátima é um órgão estadual. Quem coordenou a Fátima na outra gestão foi o deputado Jean Loureiros. Quem coordena a Fátima agora é uma indicação do governador do estado de Santa Catarina, e com uma equipe técnica altamente qualificada, e que eles analisam minuciosamente. Dificilmente uma licença é dada antes de 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque tem que ter, de fato, o compromisso. Então, essa publicação, Raquel, primeiro de tudo, o Ministério Público tem que fiscalizar mesmo, tá? Mas eu volto a falar, se tanto você, Bruno Ferraz, se você entende assim, como o deputado João Rodrigues, como qualquer cidadão que mostrar uma outorga da ANEEL. Eu quero falar aqui o que acontece. Quando é CGH, as licenças são todas disponibilizadas no Estado, Raquel. Eu já disse os três órgãos que dependem. É a Fátima, é a Celesc e é a Secretaria de Recursos Hídricos para disponibilizar água. O município de Chapecó teve que autorizar a utilização daquele espaço para construção. O município tem que autorizar. É uma comissão que analisa. Então, tudo é feito dentro da formatação da lei. Nós temos só uma licença. Nós não temos... Então, a Fátima não tem interferência com o IBAMA. O IBAMA só analisa processos de PCH a partir de 30 megawatts. De 30 mega. Então, vocês estão numa categoria, digamos, abaixo, é isso? É. Os nossos projetos, nenhum é mais que 6 mega. Tem um, mas este de 6 mega ainda não tem nem licença prévia da Fátima. Da Fátima, que agora... Ela precisa primeiro de licença prévia, para depois entrar em análise na ANEEL a partir do que o Estado, o órgão ambiental, disse que está nos parâmetros legais para ser analisado. Daí ela recebe uma aprovação lá da ANEEL, volta para o Estado para pedir a licença de instalação para cumprir programas ambientais, que são inúmeros programas ambientais, e depois volta para o governo federal, e que daí lá na ANEEL eles concedem outorga. Outorga é concedida para projetos mais de 3 mega. Eu estou detalhando aqui para o meu ouvinte. Eu acho interessante. Então, porque... assim, o Ministério Público fiscalizado tem que fiscalizar mesmo. Tem que fiscalizar mesmo. Não só PCH, tem que fiscalizar todos os investimentos, as concessões de benefícios tributários. Agora, o que eles botam na mídia é para confundir o eleitor, para dizer que eu e o Vinhati temos relação direta nesses empreendimentos e que ele facilitou. Eu estou desafiando. Nem no período que ele foi deputado e nem no período todo da minha empresa não tem uma outorga, uma licença de concessão para instalação de uma PCH sequer. Entendeu? Então eu não tenho nada para esconder. Sabe? Estou com muita dor tendo que falar aqui, me indispor, mas com muita honradez poder dizer pro meu eleitor, pro ouvinte, de que eu continuo com a minha cabeça erguida, não estou enfiado na lama. Não é eu que tenho bens obscusos. Não é de mim que dizem que enriqueceu do dia para a noite. Não é de mim que estão falando. estão tentando colocar os políticos do PT de Chapecó, no caso, no meu caso, na mesma envergadura. E não vão conseguir, porque toda vez que vier aqui falar uma coisa que mancha minha honra, eu vou rebater. E com coisas como estou fazendo, desafiando neste momento. Até então, de minha parte, é isso. Sim, eu quero só fazer uma parte dizendo que essa matéria cita nominalmente, por exemplo, os governadores Blairo Maggi, Partido da República, do Mato Grosso, e Ivo Cassol, PPS de Rondônia. Diz aqui, são dois expoentes desse mercado. Então, aqui, para a gente, né, fazer a justiça pela matéria completa, os nomes que estão citados na matéria, que dizem, olha, houve tráfico de influência, houve essa situação reproduzida, que quando se dá a entender que há envolvimento, são desses dois vereadores nesses dois estados. Desculpa, eu tô exatamente, dois políticos de alta envergadura, um governador, etc e tal, mas nesses estados. Para não ficar, diz, olha, era uma matéria, Zanda, daqui a pouco diz, olha, era uma matéria desse que falava do Vinhati. Não é. Raquel, é uma matéria do Stoek que descreve um modus operandi. Mas veja, Raquel, Braulio Maggi é o maior produtor de soja do mundo, do alto agronegócio brasileiro. Ele é, acho que, senador da República agora, entendeu? O cara, é óbvio que o cara tem várias empresas de processamento e que ele precisa de energia. Então, vai deixar de fazer investimentos para aproveitar um recurso hídrico, para captar uma energia limpa. É claro que tem que respeitar as tramitações legais. Essa é toda a questão. É só isso. Então, eu posso garantir para a população que para conseguir uma licença, para abrir uma estrada, por exemplo, a estrada do Alto da Serra, para o Ibama poder conceder, teve que fazer cerca dos dois lados. Um absurdo. Um absurdo. Porque eu não acredito que os animais vão estar protegidos, Raquel. Porque vai tirar o fluxo dos animais que tinha o corredor que atravessa a rodovia. Eles vão se machucar na tela. Eles vão passar por baixo da tela. Quando eles entrar no blete da terra, vão ser mortos pelos carros. Um absurdo. Mas foi uma regra para poder liberar aquela estrada. Então, assim, são coisas absurdas que atrasam a obra, que impede investimentos, mas que são determinações legais que têm que ser cumpridas. E nossa empresa cumpre as determinações legais. Então, é assim, página virada. Eu quero dizer para vocês que estou muito tranquilo. A minha pequena empresa é uma empresa que tem inúmeros sócios empreendedores aqui de Chapecó. Porque, assim, eu quero falar para finalizar, Raquel. Todo projeto, cada projeto que você fizer de um pequeno empreendimento, tu tem que constituir uma empresa com finalidade específica. Sim. É diferente daquela da Sadia, que pode trabalhar com N áreas, o contrato social é diferente. Então, cada projeto tu tem diferentes sócios, entendeu? Então, por isso, quando que eu falo, a minha empresa participa de vários projetos. É por quê? Porque nós prestamos um serviço. Por exemplo, tem um projeto que custou 300 mil. Nós temos 5% no projeto. Nós prestamos um serviço de fazer o quê? De fazer a compra das terras, em nome do grupo empreendedor. Ir lá acompanhar o contrato, ir lá acompanhar a topografia, acompanhar o serviço topográfico, enfim, tudo o que precisa. Nós prestamos esse serviço. Não é justo você receber por um serviço prestado e você participar de um negócio que tende a ser promissor? É só isso. Então, é oportunidade de mercado. Então, eu queria sair dessa página aqui. Eu vou fazer o seguinte, bem claro, então. Tudo. Vereador, eu já vou, porque depois o pessoal me cobra e diz, olha, você é parcial, você não leu a minha pergunta. Acho até legal imprimir, então, aqui o que foi chegando para a gente poder se ordenar. E eu troco um pouco a dinâmica. Porque, por exemplo, a Amanda diz o seguinte, qual é o milagre de sair da condição? As pessoas questionam isso agora, né? E tornar-se um empresário grande especialista em PCHs, né? Só presta assessoria... Pois, como ele sempre diz, eu presto assessoria para financiar as mesmas. Então, tem que ter muita influência. Eu não falei que eu presto assessoria para financiar as mesmas, tanto é que nós não temos nenhum financiamento aprovado, Raquel. A minha empresa participante... Isso daí é tudo fala encomendada. Pois é, tem aqui a do Bruno, tem a Luciana, eu vou ter que reproduzir aqui, eu faço com tranquilidade aqui. Tem recado, assim, não tem nenhum financiamento no qual a minha empresa participa, aprovado com recursos públicos ou não, que não teria problema nenhum. Porque para liberar qualquer recurso, tanto para entrar lá uma pequena empresa, na, diferentes áreas no Brasil inteiro, e de PCH, tu tem que dar garantias reais, tu tem que fazer todo o processo de justificar que você vai ter retorno para pagar. Isso é numa serialista, isso é num mercado, e que o recurso está escasso, tá, não tem sobrando recurso em lugar nenhum. Então, não tem nenhum financiamento, mais um argumento mentiroso, tá? De que tem influências. O que eles querem colocar na pecha é que tem influências por conta de que o PT faz parte do governo federal. Mas isso não ocorre. Este cidadão aqui que está te falando não tem vínculo nenhum com isso. E estou desafiando, prove que a minha empresa tem um financiamento liberado para construir qualquer que seja PCH. Eu tenho financiamentos da minha propriedade. Uhum. E que há muitos anos eu saí do financiamento, do financiamento subsidiado, e fui para o tradicional, que é um outro juro, que é um outro critério, exatamente para não ter problema e por convicção de que não me encaixo naquilo. Entendeu? É isso. Olha, eu vou finalizar esse bloco com mais uma participação de ouvinte. O Carlos, ele quer saber, então, por curiosidade, como é que se deu a sua entrada nessa área ambiental? Qual é a sua aptidão? Como é que foi esse começo? Como é que surgiu, então, essa ideia, digamos assim, dessa atuação? Carlos, eu quero te dizer o seguinte. Eu não tenho conhecimento ambiental e eu não atuo ambientalmente. Nós vamos lá num rio e notamos que tem uma possibilidade, pela experiência que adquirimos, de constituir um projeto. É feito o levantamento topográfico, vai para o escritório que a empresa contrata, e que essa empresa tem inúmeros profissionais habilitados, que nem eu já falei aqui, topógrafo, ambientalista, arqueológico, engenheiro civil, engenheiro elétrico, e eles elaboram o projeto e é pago para fazer esse projeto. É essa empresa prestadora de serviço que faz o serviço para outra empresa. E que, quando tiver ok, é protocolado nos órgãos licenciador. Então, eu tenho experiência no trato da negociação, eu já falei aqui da compra da terra, acompanhar os trabalhos, na relação do trato pessoal da negociação, enfim, é isso que eu faço. Ok. Certo. Olha, eu vou chamar intervalo comercial. A gente tentou manter aqui a conversa técnica. Por quê? Em outros momentos, quando esteve aqui o Marquezine, a gente até leu trechos do documento que ele me entregou do Ministério Público. Fiz a mesma coisa aqui. Porque existe a participação do ouvinte, o entendimento. É difícil fazer esse caminho do meio. Mas como é característico aqui da rádio, a gente sempre abre espaço. O espaço foi solicitado pelo vereador Marquezine. Abrimos o espaço para essa conversa franca. O vereador poderia ter feito como, por exemplo, o João Rodrigues fez. No primeiro momento veio o advogado do João Rodrigues falar especificamente, são inúmeros caminhos, mas a pessoa, né, usufrui aqui do espaço de contraponto na medida como quer, como entende que seja necessário. O ouvinte fica realmente mais, digamos, se sente, né, mais talvez provocado por uma fala ou outra e interage com a gente. Eu vou chamar intervalo comercial e, tendo virado essa página, até já fiz as perguntas atinentes a isso, nós vamos falar um pouco de mandato, né, no tempinho que sobrou, vereador, a gente volta a falar de mandato, voltamos já. Ok. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:42. Aproveite a promoção Natal Antecipado Avan e encante toda a sua família com nossos produtos natalinos. Árvore de Natal, 1,20 m, de R$39,90 por apenas R$29,99. Conjunto de bolas natalinas, 10 unidades, somente R$9,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Música.

precisa de oportunidade de especialização, as vagas em residência médica também não param de crescer. A cada dia, novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de 2019. Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Vitamel, não se fala em outra coisa. O Vitamel é sucesso total. Pai, essas dores que você sente no corpo, o Vitamel alivia na hora. Amor, o Vitamel elimina o cansaço físico e mental e combate a anemia fortalecendo os nervos, músculos e ossos. E pai, o Vitamel é indicado também para quem anda com esquecimento, reativando a sua memória e te fortalecendo da cabeça aos pés, pai. Eita, família inteligente! Então vamos ficar mais fortes. Pega aqui, vai lá na farmácia ou na drogaria e traga o Vitamel pra família inteira. Não vai em outro lugar pra não ser enganado, hein? E só compre se for o verdadeiro Vitamel. Vitamel, o fortificante da sua família. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã, vamos falar... 10 horas. Olha, hoje eu estou meio aérea, desculpa, vereador. Troquei nome, troquei cargos, está difícil a coisa aqui, mas o Marquezine me ajuda. Marquezine, faltando 10 minutos para as 10 horas, vamos falar de ação parlamentar. Porque aí, claro, tomou um bom tempo, a gente entende que o ouvinte também se entusiasma, contemplando na medida do possível, depois tem umas perguntas mais gerais sobre o partido. Mas, enfim, o que que sobra para se falar em atuação aqui? Visto que o ano já está terminando. Bem, Raquel, eu tenho focado o meu mandato em cima de quatro eixos importantes. Um deles é com questões da infraestrutura. Eu, desde o início do meu mandato, porque o governo municipal trabalhava em turno único, ou seja, 6 horas contínua com as máquinas na parte de infraestrutura. Eu sempre brigava, porque eu trabalhei um período longo na infraestrutura rural, e a gente sabe o quanto é importante otimizar o serviço dos equipamentos públicos, principalmente quando vai para fora da cidade, que gasta uma hora para ir, uma hora para voltar. E até que enfim o governo municipal nos escutou, começou a trabalhar em tempo integral. Então eu acho que foi um convencimento que a gente fez, uma decisão municipal também, mas que isso começa, infelizmente está chovendo bastante, mas começa a máquina está trabalhando mais. Nesse quesito, Raquel, só para tu ter uma ideia, eu dizia, um dia nesse teu programa, eu disse, o que que justifica uma prefeitura contratar 2.000 horas de patrola, pagando R$250 a hora, e deixar a máquina da prefeitura parada, que custa em torno de 100? Qual é que é a justificativa? Em seguida, foi extinto o contrato de terceirização de horas máquina. Eu tenho feito um trabalho, Raquel, em relação à infraestrutura. Eu protocolei 2 projetos. Um que tem a ver com asfalto para todos. Sabe que a prefeitura não tem a empresa concessionária agora para fazer asfalto ainda, está num processo para definição. E eu apresentei um projeto que, nas ruas, aonde tiver adesão de 100%, ou o empresário que quiser fazer em frente ao seu pátio, ou em frente ao seu estabelecimento, que a prefeitura apenas apresente o projeto e que acompanhe a fiscalização, mas que as pessoas tenham liberdade de fazer o asfalto. Porque é um benefício importante, porque de repente não está dentro do cronograma de prioridades da prefeitura, mas o cidadão não quer mais esperar. Então, apresentei um projeto que autorize a prefeitura a fazer isso. Apresentei um projeto, Raquel, que a partir da lei que instituiu um fundo na agricultura, a partir da nota de produtor rural, eu apresentei um projeto que cria um programa de pavimentação nos principais acessos do interior. interior. Como é que vai fazer? Esse projeto tramita na Câmara. Como é que vai funcionar? Ele vai funcionar o seguinte, a Prefeitura vai definir um percentual a partir da movimentação do bloco de produtor rural. Esse ano foi 300 e poucos milhões de movimentação. De repente, 3, 4% desse valor vai para este fundo e que faz um cronograma de asfaltamento. Por exemplo, eu tenho feito uma luta, falei com o Sopelsa, falei com o governo municipal, de fazer o projeto, fiz emenda ao orçamento, Raquel, do ano passado, está aqui no meu material aqui, de que seja feito o projeto para pavimentar o acesso ao Rodeio Bonito, por exemplo. Mas fez para pavimentar o acesso ao Simoneto, acesso ao Faxinal, acesso à Cachoeira, da linha Batistela até a Sede Figueira. Mas agora eu quero criar um fundo que vire lei, recurso carimbado, que pode receber emenda parlamentar, recurso do Estado e do Governo Federal também, para que a gente tenha o benefício do asfalto, do calçamento nas estradas rurais. Então, assim, eu tenho um documento protocolado na Câmara que vai, que está propondo uma reunião de trabalho para discutir os problemas das estradas da Rodeio Bonito, linha Duque de Caxias, Baronesa Limeira, Tafona, São Pedro Beis, São Roque e Linha Marcão, que é dessa região aqui da cidade, aqui, dessa região do Rodeio Bonito, aqui da questão do Cedro Trentino, nessa região aí. As estradas estão acabadas, Raquel. Eu fui visitar essas estradas, estão intransitáveis. E eu já pedi para a secretaria para dar uma rodada. É claro que também tem que compreender que só chove. Mas assim, a prefeitura tinha que ter lá embaixo na pedreira material detonado para produzir aquela brita grossa. E nesses dias de chuva encarar o problema. Todo mundo trabalha igual debaixo de chuva, o caminhoneiro da ração trabalha. Então vamos ter que trabalhar. Vamos ter que trabalhar. Está faltando vontade nesse sentido? Eu acho que está faltando a prefeitura dar prioridade para o secretário, Raquel. Ele precisa ter dinheiro para comprar óleo diesel, para reformar as máquinas, para ir para a rua e fazer o serviço. O agricultor não aguenta mais, desculpa. Então, eu estou propondo uma reunião de trabalho. Falei com o Itamar falou que vai subscrever, vai ajudar a aprovar, porque também tem relação política nessa região. E nós queremos chamar o secretário, a Secretaria de Agricultura, para discutir como vai ser arrumadas as estradas aí. Eu estou só falando um exemplo das estradas, mas a estrada precisa manutenção permanente. Ontem mesmo, Raquel, eu fiz uma... Fiquei feliz, porque eu aprovei uma reunião de trabalho na Câmara para discutir a regularização do distrito da Vila do Alto da Serra e da Sede Figueira. Nós já tínhamos feito um trabalho junto com os dois secretários da Agricultura, o Crestani e a Tatiane da Habitação, e nós incluímos no plano diretor do município que as vilas fossem tratadas como vilas de áreas consolidadas. Isso foi aprovado. E ontem nós fizemos uma reunião de trabalho aonde se decidiu iniciar os trabalhos de regularização fundiária dos dois distritos, porque nos dois distritos não tem nenhum loteamento oficial aprovado. E isso atrapalha, por quê? Não consegue financiamento, não consegue uma infraestrutura pública, não consegue nem instalar luz. Assim, legalmente não poderia, agora com o plano diretor pode. Então tem uma casa que tem 10 rabichos, que não pode, além problemas. Enfim, não quero me alongar, mas assim, produzimos uma comissão, o setor da prefeitura que esteve presente, as três secretarias, eu quero agradecer, porque se colocaram inteiramente à disposição para contribuir nessa estratégia, e nós então vamos trabalhar junto para... uma caminhada longa, Raquel, mas que nós vamos buscar resolver junto com os moradores do distrito do Alta Serra e o distrito da Sede Figueira. Então, estou citando algumas questões do meio rural. Junto com essa questão da infraestrutura, Raquel, eu estou preocupado com a qualidade do tapa-buraco de asfalto na cidade de Chapecó. A gente dá uma chuva, Raquel, vira buraqueira. Vai lá, se pincha com a pá, material lá e tal, na próxima chuva sai tudo. Isso é má gestão. Não dá para deixar o recurso público ir por ralo desse jeito, Raquel. Não dá. Não dá. Em relação, Raquel, eu estou falando dos meus projetos. Mas aí são questões diferentes, vereador, porque assim, eu tenho visto muito pouco. Esteve aqui o prefeito municipal na última sexta-feira, ele disse, olha, é questão de tempo, dizendo até o fim do ano se começa não mais tapa-buraco, mas uma... eu sei que é a palavra errada, mas é a palavra que se usa, uma revitalização, vai fresar, vai arrancar aquele asfalto velho, vai colocar um novo. Por enquanto, olha, é muito incipiente, não sei se o vereador tem dado conta de alguma operação, digamos, tapa-buraco de maior volume. Eu nem isso tenho. É que eu tenho rodado pouco, não quero ser injusto com a prefeitura, mas eu não tenho percebido nem tapa-buraco. Algumas ruas aqui na... por exemplo, a avenida, esses dias foi almoçar num restaurante no final da avenida e de lá pra cá tinha um recém-colocado okay. tapa-buraco. Justiça feita, então. Está sendo, não, já está sendo feito. É, onde é que fica insustentável, estão sendo feitos. Nós aprovamos, de fato, Raquel, autorizamos o Poder Público Municipal de buscar recurso externo para pavimentar as principais ruas da nossa cidade. Que é maior, acho que a maior reivindicação hoje do chapecoense é essa. Sim, mas aí vai atender a Rua São Pedro, a Tela Natílio, e as três, quatro principais ruas centrais. Mas a minha preocupação não é só com isso. É a buraqueira e a falta de asfalto fora do centrão da cidade. E que, por exemplo, Vila Real. Eu sempre cito Vila Real porque é uma coisa que me marca. Vila Real, quando que o João ganhou a eleição, primeira reunião que foi lá, disse que ele voltaria lá só para dar ordem de serviço para pavimentar as ruas da Vila Real. Já se foram 12 anos. E olha, Raquel, tu tem que ir lá dar uma olhada. Vai lá dar uma olhada. É uma pena o que se trata essa população onde não tem asfalto, onde, assim, entupindo tubulação, a pedra, o barro cai, entope, é desperdício. E aí nós estamos falando das estradas do interior. Agora eu estou falando dos bairros de Chapecó. E aí aquela solicitação do asfalto, vamos só fazer uma divisão aqui, porque eu chega muito, às vezes, né, independente de quem esteja aqui, aquele pedido, olha, a gente fez um grupo, assinou e não tem asfalto. É isso, lá na Vila Real, todas aquelas ruas deram ordem de serviço, Raquel. Deram ordem de serviço naquela, da questão da CPI do asfalto, sabe? Deram ordem de serviço, Raquel. E até hoje não foi asfalto. Tem lá o pessoal com um contrato assinado, Raquel. Contrato, assim, aquele contrato de dizer de adesão, Raquel. E até hoje não saiu. Isso, tem 132 ruas que foi feito isso. Tem aqui na Esplanada que foi feito isso. Mas eu estou falando, da questão da necessidade de cumprir com o compromisso de campanha do Zé e do Buligão de pavimentar todas as ruas de nossa cidade no exercício deste mandato. E é isso que nós estamos cobrando. E eu tenho feito, Raquel, uma pauta em relação aos cartórios, por exemplo. Os cartórios da nossa cidade, agora tem gente dizendo, fomos nós que pedimos. Nós criamos aqui uma pauta, fizemos uma audiência pública na região da IFAP, acompanhado com a deputada Luciane Carminati, onde discutíamos, então, a abertura dos cartórios ao meio-dia e os cartórios na IFAP, Raquel. Aí nós constituímos uma comissão onde teve o vice-corregedor do Estado de Santa Catarina naquela audiência, onde teve três juízes, inclusive o doutor Celso de Oliveira, que é juiz presidente do Foro da Comarca Chapecó. E nós constituímos uma comissão, e essa comissão, coordenada pelo meu mandato, nós buscamos 66 assinaturas de entidades representativas da nossa cidade. Entre essas 66, a SIC-CDL-SICOM. As universidades, as entidades de associação de moradores, empresariais, da imprensa, Raquel. E nós protocolamos no juiz e dissemos, queremos a abertura dos cartórios meio-dia, não se justifica fechar, ter os cartórios 2 horas fechar no horário do meio-dia, com o comércio pujante, com o comerciário indo ter que deixar de trabalhar para poder fazer um serviço de cartório. E foi aberto, Raquel, os cartórios ao meio-dia. E isso é fato já, não tem mais retorno. É fato, é uma grande conquista. É uma grande conquista. Agora nós estamos na luta, Raquel, para abrir a delegacia no horário do meio-dia. Porque nessa ida ao comércio, o pessoal diz, olha, é uma outra coisa que teria que abrir às 12 horas. Porque ela não abre de manhã e de tarde. Então, abrir das 12 até as 6. Ao invés de abrir da 1 às 7, abrir das 12 até as 6. E eu vou, Raquel, conversar com a direção aqui da Delegacia Regional para que a gente possa dar um passo nisso. Atender essa demanda da comunidade. Eu não creio que não vai precisar mais funcionário, não vai gastar mais energia, não vai gastar mais nada. Apenas reordenar o trabalho dos profissionais, que falta muito profissional dentro da Delegacia Regional. Essa é outra coisa. Mas que precisa. Então eu estou falando um pouquinho da nossa luta, Raquel. Agora, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos fazer lá no Cristo Rei uma reunião junto com a deputada Luciana, onde vamos discutir segurança pública às margens da Leopoldo Sander, Raquel. Aquela região está descoberta, agora com o acesso facilitado, muitas empresas se instalando lá, as pessoas estão mais expostas lá. Circula, é o corredor. É um corredor, inclusive, da droga, do assalto. É um corredor grande, Raquel. É um corredor grande. Então, nós precisamos discutir segurança pública naquela grande região. Inclusive, eu fiz uma indicação, Raquel, para que a prefeitura faça projeto da duplicação da Leopoldo Sander e que faça passarela que liga o Cristo Rei com o Eldorado, Raquel. Que liga o Cristo Rei com o Eldorado. Por quê? Porque os alunos que estudam de lá para cá, daqui para lá, e que trabalham, os pais, as crianças, enfim, os trabalhadores, estão expostos, porque agora Leopoldo Sander virou congestionado de tanto tráfego por conta do contorno viário. É impressionante o tráfego ali. Agora, o que fazer? Porque, tem que duplicar Leopoldo Sander. É possível. Só que aí, eu vou bem rapidinho nesse aspecto. Uma coisa que me chamou a atenção é que tem muita moradia irregular ali. Se duplicar, fizer a duplicação, vai passar exatamente em cima onde estão aquelas moradias irregulares. Muitas, inclusive, vão ficar, então, entre uma BR duplicada, BR não, desculpa, mas entre uma rodovia duplicada e um manancial de água que passa logo atrás. Então, vai ter que ser feita uma ação ali. Eu digo, não estou dizendo se é certo e errado. Estou dizendo que existe ali, tem como remanejar as pessoas, né? O pequeno trecho que eu observei ali é uma situação complicada. Mexer com pessoas é complicado. Naquela área irregular, já tem um TAC do município com o Ministério Público e determinação judicial de que aquilo lá virou uso campeão. Então, mas com respeito às margens da rodovia. Pois então, quem está muito próximo vai ter que ir para uma outra área, deslocamento, mas a grande maioria vão permanecer onde estão. Lá vai ser feito um ajuste uma topografia e as pessoas vão ter direito de posse para uma determinação judicial. Ele é bem inclusive complicado. Tem um requerimento, tem uma audiência pública que vai acontecer com os moradores de lá, com o Ministério Público e tal, proposta pela vereadora Marcilei, subscrito por mim, para nós dar o passo da regularização daquela área do Lajado São José. Mas ali, Raquel, tem os dois lados que é possível. Eu sei que a escassez do recurso público talvez pode demorar, mas nós temos que começar fazer, porque ali virou um fluxo, um grande corredor da escoação da produção, de ligação do Rio Grande do Sul com Chapecó, com o Trevo da 282. Então, ali precisa ir construção de segurança para os pedestres, que é a passarela da Leopoldo Sander. Então, eu vou fazer emenda no orçamento para o final do ano para construir a passarela, para começar a fazer a duplicação da Leopoldo Sander e dentre outras emendas. Então, para resumir, Raquel, assim, eu sei que o tempo está indo. Eu estou só apavorada com o número de participações dos ouvintes. Estou aqui fazendo um trabalho enquanto o vereador fala, que é de ordenar por tema, mas está difícil. Vai ser aí um toma lá da cá, jogo rápido, pinga fogo, enfim, o que quer que seja que nós vamos fazer agora, bem jogo rápido mesmo, vereador. Sim. Porque tem questões até que vão ao encontro da sua ação. Por exemplo, tinha a Ângela perguntava sobre os cartórios, já foi respondido, então o vereador aqui explicou direitinho. Finaliza então, vereador, que aí eu entro com as questões mais pontuais. Raquel, eu tenho uma preocupação com o seguinte, na questão da fiscalização aqui, eu tenho em mãos aqui, a prefeitura, quando fez o concurso público, contratou escolas, Fundação Universitária de Desenvolvimento do Oeste, e pagou para um dia do concurso público R$176.000, R$167.700. Para a Fundação? Para a UNOESC. A UNOESC. A prefeitura, Raquel, eu falo da gastança do dinheiro, contratei uma licitação com uma empresa especializada em tecnologia e assessoria de negócios, que paga R$150.560 por mês. Será que nós não temos profissionais qualificados dentro da prefeitura para fazer essa assessoria, assessoramento técnico, com tudo que tem de cargo comissionado, Raquel? Pagar R$150.000 por mês. Uma outra licitação aqui, Raquel. A prefeitura alugou, onde está instalado o Sereste, o SAS, uma sala que paga R$21.000 por mês, R$1.260.000 no total do contrato. Então, quando a gente escuta um gestor público vir aqui dizer que não vem dinheiro do governo federal, que o Estado não repassa, que as prefeituras estão falidas, eu acho que tem que melhorar a gestão, Raquel. Quer dizer, não precisaria alugar sala de R$20.000, poderia ter uma sala mais em conta. Gente, vamos utilizar melhor as estruturas públicas. Vamos otimizar o nosso dinheiro. Eu falei de 3 contratos aqui que dá R$250.000 por mês, Raquel. Num ano dá 3 milhões de aluguel. Não é possível. possível, não é possível que não se olhe para esse tipo de coisa. Então, quando eu digo que a preocupação de algum gestor com o nosso mandato é porque a gente vai a fundo. A gente busca externalizar esses problemas da má gestão para tentar corrigir. Eu estou dizendo, utiliza-se espaços públicos para otimizar o atendimento nesses locais e daí esse dinheiro investe tapar os buracos. A princípio, parece um raciocínio lógico. É lógico, né? É lógico. Mas o problema é que é complicado. Eu, muitas vezes, que nem biruta do aeroporto, que outra explica que não é assim. E assim a gente vai seguindo. Realmente, a princípio, claro, corta ali. Eu vou ali, te deixar aqui a cópia, né? Da licitação, Raquel. Corta os 20 mil por mês e investe, soma esses 20 mil no decorrer do ano e investe em outra questão. Vou ficar aqui, vou perguntar na próxima oportunidade se é possível justamente essa otimização, né? Que, sim, digamos, na vida privada, é o que a gente intuitivamente faz, talvez até sem muito raciocínio. Vai cortando, vai enxugando, vai ajustando, e essa deveria ser a premissa geral para país, para estado, claro, para município. Claro. Vereador, eu vou partir para as questões pontuais. Por exemplo, tem aqui pergunta. Desculpe, vamos às questões pontuais. O Jailson, a questão dos terrenos no loteamento Vitório Cadore, que agora mudou de nome. Ele xinga aqui quem era prefeito em 2009 e ele parabeniza pelo desabafo. Tem aqui alguma coisa para falar do loteamento? Tenho, Raquel. Raquel, é o seguinte, o loteamento já está tudo 100%. Nós, na época, eu me envolvi em 2012, logo após a minha eleição de vereador. Nós fomos lá para frente da imobiliária, nós constituímos uma comissão, nós fizemos atos políticos, nós constituímos um grupo de trabalho composto pela Câmara de Vereador, com minha participação, pela associação, que eu quero mandar um abraço para a associação, com a empresa loteadora, com a prefeitura, Ministério Público e foro. E nós fomos vencendo todas as etapas. O loteamento está oficializado, Raquel. O que está faltando? Faltando o seguinte, o juiz pediu agora, depois que está tudo resolvido, no meu entendimento, ele pediu cópia de todos os contratos de compra e venda dos terrenos, porque nem o loteador e nem o juiz tinha dimensão, ou foram, não tinha dimensão se era 500, 600, 700, porque foi apreendido o material, os computadores da empresa. Então, o juiz pediu, agora eu quero cópia escaneada, porque eu quero fazer um arquivo aqui, e você fica com um material impresso, e isso gerou uns dias. Para finalizar, está para sair uma reunião, a associação, eu também já pedi para o juiz para fazermos uma reunião, que ele disse que vai fazer uma reunião conciliatória, que vai, inclusive tem contrato consensuado entre a associação, a pedido do juiz, tá, Raquel? Para que os critérios de negociação agora com os adquirentes sejam estabelecidos em comum acordo com a associação, para que não seja lesado quem comprou um terreno, quem comprou dois, enfim. Mas, então, no geral, a perspectiva é positiva. Está 100% resolvida. Só ter essa reunião conciliatória e depois começar a negociação com os adquirentes por parte da imobiliária. Tá. O Jair diz assim, lhe convido para visitar a Escola Básica Vila Real, de preferência quando chove. Provavelmente tem problema lá, fica na agenda do vereador para lá fiscalizar. Raquel, eu estive na Vila Real. Ah, já esteve. Já estive na Vila Real fazendo reunião no condomínio, que foi constituído lá um condomínio de 446 apartamentos. E a prefeitura e nem a Caixa Econômica exigiu que esse condomínio construísse creche, Raquel. Aí o que acontece? Tem uma demanda reprimida, a creche é pequena, diz que tem goteira lá na escola e tudo mais. E nós fizemos fizemos reunião com, visitamos as duas imobiliárias envolvidas, se tinha, qual é que era o plano de atendimento disso. Enfim, vai ser construído duas salas de creche na Vila Real, a partir do condomínio desbravador, do loteamento desbravador, que foi um compromisso, aliás, que eu e o Tigrão exigimos que naquele condomínio tivesse creche, certo? E daí vai ser construída uma creche, ao invés de ir no condomínio, no loteamento desbravador, e vai ser, pela informação que me passaram, vai ser lá na creche da Vila Real que vai atender a demanda. Mas, de fato, a escola da Vila Real precisa, requer um cuidado. Olha, a Eunice diz aqui, tem as creches de Chapecó, muitas pessoas sem condições estão pagando particular, sendo que seria obrigação do município. Eunice, eu quase apanhei aqui esses dias, porque eu procurei na Constituição, e a Constituição prevê que o Estado tem que prover ensino infantil a partir dos 4 anos. Em 2020, e depois tiver essa informação confirmada, o Estado vai ter obrigação. Eu acho que os políticos começaram a induzir a população a acreditar que creche é obrigação quando não é. É doído dizer? É. Só que a mesma Constituição diz, olha, serviço de saúde gratuito universal. Sim, o governo tem obrigação, não me interessa que governo, se é tríplice, tripartite, o caramba quatro. Só que a população é induzida a pensar, me desculpa, acho que tem muito candidato e vi aqui, candidato a vereador, candidato a prefeito, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí eu perguntei, eu digo, e no município de Chapecó? Eu perguntei ao prefeito isso, porque é uma celeuma muito grande. Ele disse, olha, o município de Chapecó assumiu esse compromisso. Mas por vontade própria, porque não está previsto na Constituição. Quando a Eunice diz que seria obrigação do município, eu me preocupo com a Eunice, porque ela está sendo enganada. E quando eu falei isso aqui, eu quase apanhei. Então, só para fazer esse porém, o que fazer em relação a isso? E eu tenho também, Eunice, às vezes o ouvinte manda aqui. Enquanto tem família humilde pagando creche, tem gente que usufrui desse serviço e que vai buscar seu filho num super carrão, que poderia pagar uma creche, mas que usufrui do serviço público. Tem como equilibrar isso, vereador? Raquel, primeiro de tudo, que é o seguinte, a Constituição é uma coisa. As decisões do Ministério de Educação, da Secretaria de Estado e Municipal, diz o seguinte, inclusive no plano agora para os próximos 10 anos, creche é um direito do cidadão. Ponto. De 0 a 3. Mas isso que eu falei, a longo prazo, opção dos municípios. Sim, eu não estou falando uma verdade só, aqui, não. Não, eu não estou falando isso, Raquel. Não, mas eu estou dizendo, assim, Raquel, o quê? Eu estou dizendo o quê? Que é um direito da população e que tem que reivindicar. Eu, de minha parte, eu tenho convencimento da importância que tem a creche colocada à disposição para aquela mãe que quer ir trabalhar, que teve oportunidade de se capacitar, se profissionalizar e que quer aumentar sua renda familiar. É um direito. Eu lembro quando que você fala de que alguém... você ficou chateada porque alguém não entendeu o teu raciocínio no programa anterior. Eu entendo. Eu entendi que você quis dizer naquele momento, Raquel, que antes de na questão da natalidade, antes de colocar um filho ao mundo, o planejamento, filhos, e tal, não dar atenção. Mas, eu me preocupo com entendi, isso. Mas, enfim, eu entendi você. Vamos mas lá. Eu quero dizer o seguinte, é preciso que o município coloque à disposição vagas para creche. É abrir as creches que estão paradas. E aí o pior, Raquel, a secretária disse que não tem falta de creche. Daí a gente vê os ouvintes, todo o programa que venho aqui, duas, três pessoas dizendo, pelo amor de Deus, quero vaga para creche. Daí o que que acontece, Raquel? Agora, do dia 30 ao dia 4, dia 30 de novembro, dia 4 de dezembro, vai abrir a inscrição para matrículas. Só 4 dias, Raquel. Não é possível que nós vamos botar 30 mil pessoas em frente às escolas. Em frente às escolas para fazer matrícula. Vamos tirar um tempo maior. Tem que, sabe, pelo menos 10, 12 dias para garantir que as pessoas não tenham que ir de madrugada o dia anterior. Então, estender o período da matrícula. Estender o período. Não é necessário que se pegue e que se faça as pessoas passar o constrangimento, o sofrimento de ficar 20 horas, um dia e meio, 2 dias em frente, um estabelecimento de ensino para poder garantir a matrícula do seu filho. Não, e depois também um pouco assim, que eu às vezes escuto muita conversa truncada, mas assim, ó, quem não está trabalhando, então cuida do filhinho. Quem não, por exemplo, eu não trabalho, mas eu quero pôr o filho na creche. Ou aquela história, é difícil, eu entendo que também é ilegal você estratificar o cidadão, mas é complicado realmente ver pessoas que têm poder aquisitivo usufruindo e pessoas que não têm pagando. Eu não sei como é que se mediaria isso. Bom, vereador, abordamos essa questão, não quero criar uma celeuma, porque, por exemplo, tem ainda fala de questão de energia elétrica, o Ivo pede, olha, na linha Tafona falta energia constantemente, prejudica a produção do leite, ontem foram 17 horas sem luz, né? Hoje de manhã faltou até 5 da manhã, estamos sem energia e aí sem tirar o leite. Na Celesc, dizem que estão mandando uma equipe, mas nunca aparece. Raquel, esse problema está em todo o interior. Inclusive, meu filho falou hoje de manhã, lá em casa, por exemplo, lá em casa. Nós temos duas caixinhas, uma que é do onde que faz a ordenha, o resfriamento, a silagem, essa coisa toda, e a outra caixinha que é para os aviários. O que que acontece? Na caixinha que tem a motobomba, é aquela da estrevaria lá do estábulo. Não tinha luz. Desde ontem de tarde. Consequência, não tinha água lá em casa. Não tinha água para os aviários. E meu filho disse, pai, quando é que nós vamos fazer esse abaixo-assinado que para pedir para a Celesc que cuide disso? Daí tem várias coisas, Raquel. Tem uma coisa que é acompanhamento na manutenção das roçadas, que o problema está ali. O problema é que a população também planta eucalipto, pinos, próximo das redes, e com o vendaval cai casca em cima dos fios, cai os fuzil. Então também esse é um problema. E o outro problema é histórico, é falta de investimento nas redes de energia do nosso município. Então isso tem na região do Alto da Serra, isso na região da Tafona. Eu vou, Raquel, fazer um requerimento para fazer uma audiência pública para discutir com a Celesc iniciativas, porque me falaram, eu não tenho certeza, de que não tem nem contrato vigente para fazer a roçada nas redes. Eu estou dizendo extraoficial, não estou afirmando que não tem. Tem que checar, mas me disseram isso que não. Então, com toda essa chuvarada, a capoeira cresce, Raquel. O cipó cresce e vai lá para a rede de luz e falta luz. Então, fora disso, eu acredito que a gente tem que se juntar aí para fazer um levante e garantir que a energia que chega na propriedade seja de qualidade. Olha, aqui tem uma questão do asfalto. Antes disso, o Geronir diz o seguinte: tem projeto para a rua 14 de agosto, na Esplanada, na Baixada, cada vez que chove, alaga. Temos adesão. Esse é um exemplo típico, era isso que eu queria chegar. Sempre eu recebo isso. Olha, temos adesão de 99%, já faz 5 anos. Aí o pessoal diz: não, contrato de adesão não significa a feitura do asfalto. Nesse caso especificamente, olha, alegam que tem que fazer uma galeria. Então, como é que se faz para dar essa a partida nisso aqui? Para que eu vou ficar com E aí eles têm que contato? Dar a contra. Eu vou passar aqui. Sim. Uhum. Aí aqui está o caso comprobatório de que 99% dos moradores querem o asfalto. A prefeitura, na eleição, antes da eleição passada, eles propagandearam para os quatro cantos e deram ordem de serviço, segundo a investigação feita na CPI do asfalto, em 131 ruas que não foi feito asfalto, Raquel. Esta é uma dessas ruas. Entendeu? É uma dessas ruas. E que daí, como que não foi feito? Daí o pessoal diz: mas por que tanta enganação? Então, as pessoas se desanimam, perdem assim a confiança nos políticos também, por conta dessa enrolação. Quando é que vamos voltar a fazer asfalto, como é o caso aqui do Esplanada, como é o caso da Vila Real, como é o caso do... Olha, Raquel, lá no Eldorado, o que fizeram lá é um absurdo. É um absurdo, um absurdo, um absurdo. Mas, assim, promessas em cima de promessas, e nada. E nós estamos cobrando. Nós queremos que seja feito asfalto para todos. Olha, eu vou ler aqui num roldão, porque claro que o vereador é do Partido dos Trabalhadores, e quando a gente começa a conversa, vem aquele raciocínio em cadeia, né? Se faz aqui, se não faz lá, se a crise é nacional, se é estadual, municipal. Eu vou soltar aqui, ó. O Rômulo diz o seguinte: você é crítico com seus pares corruptos, então tinha que fazer que nem a Marta, ele faz alusão a Suplicy, que saiu do PT por vergonha, diz o Rômulo. O Anderson diz: eu concordo com muito do que você disse, mas também concordo com o João, que diz que político rico tem que ir para a cadeia, dando como exemplo o filho do Lula, que ganhava R$600 e hoje é milionário. O Paulo diz o seguinte: a desconfiança não é da sua empresa, mas do seu rol de sócios. E aí ele quer saber se você ainda é sócio do Vinhate. E o Luiz Aires diz: olha, eu queria saber o que o senhor faz na Câmara, além de falar mal dos eleitores. Enfim, aqui é o ponto de vista, né? Essas primeiros cinco colocações aqui, Raquel, dá para dar um contraponto meio geral? Ficar no PT, eu quero dizer que tenho muito orgulho da transformação que o PT provocou no Brasil, a inclusão que o PT fez no Brasil, a melhoria. Eu quero só perguntar para cada cidadão: se nos últimos 10 anos não melhorou sua qualidade de vida? E daí a pessoa pode dizer: mas eu melhorei porque trabalhei. Sim, e antes você não trabalhava? Antes você era explorado, não tinha vaga de emprego, não tinha programa Minha Casa Minha Vida, não tinha recurso para agricultura. Raquel, eu nasci na roça e moro na roça. Em torno da minha casa, em torno de 60 famílias, tinha dois carros. Hoje tem mais de 200 carros entre pai, filho, filha, mulher, lá naquela região, Raquel. Então, o que é um aumento da qualidade de vida das pessoas, isso é inegável. O que nós temos que fazer nas instituições partidárias, Raquel? Fazer limpa em todos os partidos. Agora, aqui fala, político que enriquece ilicitamente... do PT, de Brasília, tem que ir para a cadeia. Eu digo que tem que ir para a cadeia de todos os partidos de Brasília, mas também políticos que aqui enriquecem ilicitamente tem que ir para a cadeia. também daqui. E é isso que eu estou dizendo. Político que, de uma forma indevida, se utiliza de recurso público para benefício próprio, tem que pagar. Tem que pagar exemplarmente. É isso que eu defendo. Ok. O Newton diz o seguinte: bom, então o senhor admite que vocês estão tentando colocar na mesma vala os petistas de Chapecó diante dos demais, então admite que os demais têm culpa no cartório, que tem petista culpado. Mas é óbvio que tem petista culpado. Eu estou dizendo o seguinte, que eu falei no outro dia, inclusive usei uma expressão que vão para o inferno. Eu falei que o que ocorre? Ninguém do PT tem o direito ou tinha o direito de manchar nossa sigla partidária, porque ela foi construída a árduas penas. Eu falei com roça comunitária, sabe? Com roça comunitária. Então, assim, esses 3, 4, 5, 10 que se lambuzaram no poder dentro do PT, eles têm que ser punidos exemplarmente. É isso que eu defendo. Agora, não coloquem na mesma vala políticos de Chapecó que tem um nome limpo, e não compare político de partidos que nós citamos aqui que estão enlamados, tá? Então não vamos misturar as coisas. Eu quero que fique bem claro isso. A Amanda já foi aqui falado nesse assunto. Ele quer saber como é que se deu o início da sua ação junto à empresa. Já foi explicado. O Pedro diz, ele insiste aqui, diz: olha, o governo federal não teria então que ter o controle de todas as PCHs que saem, que são editadas no Brasil. Ele não entende como o governo federal não tenha conhecimento. Ele tem disso. Ele tem o controle. Só que a legislação prevê que uma CGH, que é aquelas pequenas, como que é o nosso caso, depois que ela está pronta, é que você tem que comunicar para a ANEEL. É só comunicar, dizer: olha, o empreendimento está pronto, agora registre ela para mim. Então, toda a tramitação ambiental, as licenças, autorização, tudo é feita no Estado, por órgãos estaduais. Ok. O Luiz aqui me considera parcial. Eu digo: olha, Luiz, o que eu tento fazer quando vem é a mesma coisa. Esteve aqui o João Rodrigues, peguei o jornal, li o jornal, mesma coisa como fiz com a matéria. Então, eu tento, desculpa se não fica contento. Seguindo aqui, a Luciana diz: o Marquezine garantiu que se o asfalto da Alto da Serra fosse concluído, ele ia comer o asfalto? Declarou isso? Então, vai comer o asfalto? Luciana? Luciana, eu vou te dizer uma coisa. Se teve alguém que lutou tanto e que acreditava que o asfalto viria para o Alto da Serra, foi esse simples vereador que está aqui falando. Eu ia nos locais, nas reuniões e tal, o pessoal tudo desanimado, porque quando parou o asfalto lá, Raquel, parou porque eles iam fazer um termo aditivo lá, né? Eu denunciei isso e não aconteceu o termo aditivo. As pessoas diziam: agora não vem mais, agora não tem mais dinheiro, agora não sei o quê. Eu dizia: vem. O recurso foi emprestado do governo federal para o Estado, o governador se comprometeu e o recurso veio do Estado, Raquel. O recurso, a prefeitura entrou com um pouquinho de dinheiro, fez o projeto e nem acho que 200 mil, o restante é tudo o governo do Estado. Então, tanto para Chapecó como para Guatambu. Eu tenho o maior orgulho dos moradores do Alto da Serra, que na hora que precisava, Raquel, nós fechamos a rua lá. Nós fechamos a rua, 2, 3, 4 vezes. Fomos para Florianópolis. Eu protocolei documento na Secretaria de Infraestrutura. Eu e a Luciana fizemos uma reunião com o Cobalcini, que nem tem essa luz aqui, ó. E no outro dia o Cobalcini, que era o secretário de Infraestrutura, ia apresentar para o governador uma lista de prioridades de asfalto. Ele tinha 17 prioridades. E eu e a Luciana fomos lá e falamos, lembramos para ele, disse: de fato, eu ouvi falar isso. Vi dizer que o João protocolou um ofício para o governador, para o Luiz Henrique, governador, que o Luiz Henrique tinha se comprometido. Então diz ele: vou incluir nessa demanda. Eu faço parte da comissão para o asfalto do Alto da Serra. Tenho o maior orgulho dessa conquista, maior orgulho. Desculpa, vereador, eu lhe interromper. O Adelino nos comunica aqui que se obrigou a desligar o rádio. O Jair diz: olha, o partido de vocês vive pedindo afastamento dos políticos que têm cargos, que se desliguem, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, defende os membros do PT que estão envolvidos no Mensalão, no Petrolão e outros, é a crítica que ele faz. O Astrogildo quer saber o que o senhor tem a dizer sobre os 150 a 200 milhões de dólares que o PT recebeu de propina nos 90 contratos da Petrobras de 2013 a 2013. Né? Ele diz: olha, o PT está envolvido em quase todo caso de corrupção. Mais duas aí, bem rapidinho. Astrogildo, vereador. Eu sou vereador de Chapecó. Eu não, a minha prerrogativa é trabalhar em prol da fiscalização do poder público local e legislar em prol da população de Chapecó. Esse tipo de informação, a Rede Globo, a revista Isto É, já está cansada de propagar a maioria de falsas testemunhas, como diz o ditado, mas aquilo que está sendo apurado, eu já disse, sou a favor da condenação havendo crime, e exemplarmente. Agora, a outra pergunta é referente... A outra questão de que o PT está envolvido e o outro... A outra pergunta é em relação à pessoa que disse que vai desligar o rádio. Provavelmente... Ah, é só um comunicado. Mas eu quero dizer o seguinte, provavelmente ouvir a verdade para algumas pessoas dói. Dói e não aguenta, porque assim fazem de alguns políticos como seus ídolos. E quando a gente começa a colocar o dedo na ferida e que as pessoas começam a dizer, de verdade, isso não concorda, desliga o rádio e vai fazer outra coisa. Provavelmente está acontecendo isso com ele. Ó, o Jair diz o seguinte, a Dilma editou uma medida que aumenta a multa para os caminhoneiros. Essa multa não devia valer também para as invasões do MST, que faz depredação, dos movimentos sociais que vão para as ruas e fazem o mesmo tipo, têm o mesmo tipo de postura? Ou esse ato da presidente é seletivo e exclusivamente político? Raquel, eu fui mal entendido, inclusive um jornal publicou uma fala que eu fiz na Câmara. Eu disse, não soube. Mas eu quero transmitir, não tenho nada para esconder. O que que aconteceu? Eu fiz uma fala que eu disse que um movimento que não tem uma pauta, que não apresenta para o órgão público, tanto municipal, estadual e federal, para dizer o que está reivindicando, não é um movimento sério. E que eu disse que isso me cheirava golpe. Eu falei isso, né, resumindo. Alguém disse que eu falei que os motoristas estavam querendo golpear não sei o quê. Eu não disse isso. Eu disse que... pode ser que transmitiu outra versão, mas eu quis dizer o seguinte, que não são os pequenos proprietários das empresas, os motoristas que estão na rua, Raquel. Eles estão com um problema sim, muito sério. Mas não é eles que estão na rua. São o interesse dos grandes que estão colocados porque querem mais benefício. Hoje tem uma frota de caminhão muito grande no Brasil, inclusive com incentivo do governo federal. E agora esse é o problema, está colocado, tem que ver como resolve. Agora, o frete, tem 40% do frete que fica para os grandes conglomerados fretistas do Brasil. E quem de fato trabalha, quem é motorista, quem tem frota de pequenos caminhões, é que está pagando a conta. É isso que eu falei. Então, assim, sobre medidas, eu não sei se está sendo, não vi essa notícia, mas eu acredito que está sendo adotado medidas, tanto para a Polícia Estadual e Federal. Ela dobrou a multa para quem bloquear a estrada. Deve ser uma legislação legal, porque senão a multa não vai se consolidar. Então deve ser a partir de alguma legislação brasileira que garante o direito de ir e vir. Ok. Olha, eu vou resumir aqui. O Agenor acha que, se fosse possível, os vereadores todos tinham que apresentar a declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos e dos familiares também. O Carlos Fávero... Carlos, acho que você entendeu errado. Diz assim, ó, na segunda o João esteve aqui, sim, eu fiz as perguntas da mesma forma, na medida que deu. E uma ouvinte perguntou ao João se é verdade que o senhor está investindo em compras de terra no Paraguai. E o João caiu na gargalhada. Eu acho que não, Carlos. Eu acho que a pergunta foi se o próprio João tinha terra no Paraguai. Pra zerar, tem terra no Paraguai ou não? Também caiu na risada. Ótimo, tudo bem. Essa é uma pergunta engraçada. Vou terminar aqui com a Leda, que ele parabeniza pela ação parlamentar e acha que o senhor devia ser prefeito de Chapecó. Olha, pessoal, eu quero dizer assim que estou cumprindo apenas com a minha prerrogativa de ser vereador. Apenas isso. É um compromisso que eu assumi, que eu quero honrar até o final. Vou continuar lutando para a população que mais precisa. Você, cidadão que me conhece de verdade, sabe da nossa luta. Eu tenho uma liderança que iniciou lá na comunidade, 24 anos de liderança comunitária, líder de juventude, líder sindical. Tudo isso me deu as credenciais para mim chegar onde eu cheguei. E essas credenciais não vão ficar para trás, Raquel. Não vão ficar para trás. Eu quero encerrar meu mandato com as pessoas olhando para mim e dizendo, esse fez sua parte. E tanto é que as pessoas estão olhando, Raquel. Por dois motivos. Um, porque os meus adversários começam a me atacar. Significa que porque começa a surtir efeito. E segundo, Raquel, eu fiz uma plenária, só para tu ter uma ideia, fiz uma plenária lá na região da IFAP sábado passado. Sábado de noite, Raquel. Com janta paga. Sabe quantas pessoas deu? 300 pessoas. Foram lá para ouvir. Claro que teve gente que também foi lá para se encontrar, mas assim, foi lá para me ouvir, eu falei uma hora, a deputada Luciana foi lá, falou 10 minutos, e depois o povo jantou, confraternizou, pagou a janta. Agora, sexta-feira agora, Raquel, Eu vou fazer uma plenária lá no Centro Comunitário do São Cristóvão. Estou colocando minha cara para bater, vou lá falando o que eu penso e ouvir o que os outros pensam. Porque meu mandato, é assim que eu disse, eu quero trabalhar junto com a população, ser criticado, ser avaliado, ter novas sugestões. Eu já disse, na quinta que vem eu vou fazer uma plenária junto com a Luciana para discutir segurança lá no Cristo Rei, que envolve aquela região. E vou continuar trabalhando dessa forma. Eu o ano passado tive mais dificuldade de fazer visitas domiciliares por conta de que eu coordenei um dos coordenadores gerais da campanha do deputado Pedro Czai. Eu me licenciei da Câmara sem salário e rodei esse estadão, Raquel. Agora, este ano, eu estou fazendo as visitas, honrando com aquilo que eu assumi, vou continuar fazendo isso e vou trabalhar muito para tirar esse público que está na prefeitura de Chapecó, porque o recurso que é arrecadado é grandioso e precisa ser melhor gerido, melhor investido e transformando isso em política pública. Eu quero pedir desculpa se alguém não gostou da minha intervenção, dos ouvintes. Vereador, é impossível agradar, é matematicamente impossível agradar a todos. Sim, mas eu fui fiel aqui, sincero, falei de tudo que foi me pedido, me perguntado. Se ficou alguma coisa, me liga, meu telefone é 84-12-14-21. Pode me ligar, eu vou te visitar, mesmo que seja meu adversário político, vou te visitar. Assim, eu acho que é com os diferentes que a gente vai crescendo, vai enriquecendo o nosso trabalho, a nossa plataforma política, os nossos compromissos. E, Raquel, acho que vou finalizando aqui. Sim, a gente já acabou com o tempo facinho. Para agradecer, então, de coração, todos os militantes partidários, pessoas que nos seguem, aqueles que também escreveram, tiraram tempo para dizer. Olha, entreguei, imprimi, entreguei aqui para o vereador, e-mail, o que foi possível aqui, participação por telefone já está na mão do vereador. Então eu quero agradecer a todos que me escutaram, que são os pró e os contra, e que façam uma reflexão de tudo que a gente falou aqui, porque eu falei com muita sinceridade, com muita responsabilidade e com muito compromisso com essa nossa cidade de Chapecó e região. Agradecer aquela oportunidade que tu também está me dando, toda a direção da rádio, todos os ouvintes e todos os trabalhadores aqui, me colocar cada vez mais à disposição. Um grande abraço e que Deus esteja sempre à nossa frente. Amém. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. Hoje foi puxado o programa. Um abraço aqui para o Paulinho Martins. Fiquei devendo, sim, sempre fico. No próximo programa a gente tenta fazer melhor e otimizar o tempo. Um abraço e sem mais a gente se despede. Um bom dia. Você está ouvindo a ZYJ 746, Super Fonda M610. Chapecó, Santa Catarina.